a minha voz do Senhor. Filho do homem escutador, fala ao povo, avisa com amor. A espada vem, mas a salvação. Converti-vos, convertei-vos dos caminhos maus, voltem ao Senhor. Justiça falha, mas se o ímpio se converter, ele viverá. Pode crer.